esquece o que diz na música. Calma, galera. Assim. Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Joga a mãozinha. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir o pau de um som, ele é DJ. Segundo!